preciso de uma ideia, não vejo ninguém. Familiares, parceiros, só pensam no que convém. Não cai, e aí ladrão, sei muito bem quem foi por mim. Só Deus sabe o que eu passei, o meu amor é de mãe, só penso assim. São vários os patifes que apertam minha mão, me chamam de irmão, mas viram as costas quando a necessidade bate no meu portão. Eu sempre corri pelo certo, não sou Deus pra ser todo correto. Não abaixo a cabeça pro meu desafeto, se é vem, pensamento é concreto. Lamento se a inveja foi mais forte do que a sensatez. Detentos, agora e pra sempre, a bola da vez. Eu sim, vi, corri e fiz por onde o barato virá. Dificuldades eu passei, mas eu resisti às artilharias que por sinal cuzão foi fracas demais. Eu acreditei, eu acredito que a moral não se ganha, se faz. Corre atrás, pois não vou dar asa pro inimigo. Viveu, mas não viverás pra ficar no nosso ritmo. Quem é, sabe o que eu falo, não quer ser, pois já é de fato. Não faz o barato de embalo, não vive, nem corre atrás de status. Parceiro, só Deus, nele é a única confiança. E nela é o único amor, é a fonte desde criança. Não temo, pois em algum lugar sei que Deus tá olhando por mim. E você que abraçou o mundão, que nada fez por ti. Fim de ano aí dentro guardado, o castelo é só champanhe. Guarda pra você, vagabundo, o amor é só de mãe. Alô? Alô, filho? É a mãe, onde é que você tá? Ô mãe, tô fazendo um corre pros parceiros que foi preso num assalto ali. Assalto? E você, como é que você tá? Tô bem, mãe, é pra você fazer um corre com a mãe do parceiro ali, entendeu? É o seguinte, caiu no esquecimento, mas aí, ele tá preso, mas não tá morto não. Tá preso, mas não tá morto não, entendeu? Domingão sem visita e o resto da grana a polícia deu o bote. Seus parceiros da cena, tenho por vocês, entraram em choque. 3 anos se passou e a loira atingida trabalha num 12. Que valor que isso tem agora, já matou pela vaca nos dias de hoje. Seus filhos estão jogados de aviãozinho na amargura. Que você quer pra ele? A mesma tabela ou a mesma loucura, truta? Agora percebe as pessoas que você deu valor, enquanto aquela que merece implorava pelo seu amor. Do que adiantou as noitadas com as vagabundas que só queria dinheiro? Quantos mil reais na cena, mas é só ela que tá sofrendo. Bandido, reflita na ideia, raciocine, porque o caminho é constante. Sem liberdade, sem aliado, mas com amor, que é de mãe. Na vida do crime eu me entreguei, e pra sobreviver eu tive que matar. Em lágrimas de mãe fiz rolar. Saiba, filho, que eu te perdoei, e pra te ver feliz eu tive que chorar. Só não quero lamentar, quero te ver voltar. É foda saber que já magoou quem mais te amava. Por mais que respeitado no crime, vagabundo, agora se sente um nada, parceiro. O mundo dá volta e é sempre ela que vai te ajudar. Por mais que a gente fala de irmão, é só nela que dá pra confiar. Compartilha tristeza e alegria, pois ninguém é tão fiel assim. E eu sei o que ela pede pra ela é porque ela jamais vai querer pra ti. Entende agora, vagabundo, porque o amor é só de mãe. Viva por ela e dê um valor pra aquela frase, Deus te acompanhe. Aí dentro quem manda seu jumbo está sempre presente em dia de visita. Quem desmaiou e quase morreu de infarte com a notícia desamparada, chicote estralando dentro da prisão. E a tropa de choque invadindo, e só ela com o coração na mão, sabendo que quem não senta pra aprender jamais ficará em pé pra ensinar. E que o crime ele é o que é, mas ele jamais vai admitir as falhas. Ela pede a Deus que sempre te ilumine e que te acompanhe. O exemplo é pra você, vagabundo, e o amor é só de mãe. Não me lamentei quando até matei, vendo lágrimas de mãe que fiz rolar. Mas só eu sei tudo que passei, quando pra vida do crime tive que voltar. Dia 15 de outubro de 93, lembro como se fosse ontem. Favela cercada, minha casa invadida. Pensei até que era um assalto. Mas não, de repente eu vi o nome do meu filho sendo gritado. A polícia invadiu minha casa, levou meu filho lá pra fora. Mataram ele, jogaram uma pá de droga em cima. Depois disso, minha vida mudou completamente. Meu filho eu perdi em 92 no massacre do Carandiru. Não apresentaram o documento nem o corpo no IML. Desde o dia do massacre. Meu filho? Meu filho é um jovem. Jovem preso numa cadeira de rodas pelo resto da vida. Toda mãe sabe. Tamo só com a peneira. E eu fui mais uma. Música.